Declaro aberta a sessão ordinária do dia 19 de outubro de 2010. Solicito o vereador Carijó para fazer a leitura do texto bíblico. A sabedoria inspira a vida a seus filhos. Ela toma sob a sua proteção aqueles que a procuram. Ela os precede no caminho da justiça. Aquele que ama, ama a vida. Aqueles que velam para encontrá-la sentirão sua doçura. Aqueles que a possuem terão a vida como herança. A Deus abençoará todo lugar onde ele entrar. Eclesiásticos 4, 12, 14. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão ordinária do dia 14 de 10 de 2010. Ata número 33. Ata da segunda sessão legislativa ordinária do primeiro período do biênio 2009-2010 da legislatura 2009-2012, 33ª sessão plenária. Ao 14º dia do mês de outubro de 2010, às 19h15, sob a direção do vereador presidente João Edival Aramone e secretariada pelo vereador Dirceu Agostinho Bassani, segundo secretário. Reuniu-se a Câmara de Vereadores de Ipitanga com a presença dos seguintes vereadores: João Edival Aramone, presidente; Edilson Vaz, vice-presidente; Antônio Dir de Lara; Ângelo Américo Branco Chimim; Agnaldo Vujenski de Jesus; Dirceu Agostinho Bassani, segundo secretário; Fabrício Duarte Luca e ausentes vereador Adelir Castilho Maldana e Olga Stoski, primeiro secretário. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Solicitou a leitura do texto bíblico e a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. O senhor presidente anunciou o expediente da mesa. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária nº 43/2010 define obrigação de pequeno valor atendendo ao disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 100 e artigo 97 do ato das disposições constitucionais e transitórias, ambos da Constituição Federal, com redação e inclusão dada pela emenda constitucional número 62/2009 e da outras providências. Matéria do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária número 6/2010, de autoria do vereador Luiz Assir Matos. Concede título de cidadão honorário. Projeto e decreto número 1/2010, de autoria da mesa diretora. Declara vago cargo de vice-prefeito. Indicações. Número 14, do vereador Luiz Assir Matos, sugerindo ao Executivo Municipal para que faça um estudo de viabilidade para que seja alterada a nomenclatura do bairro Portão para São Judas Tadeu, visto que este bairro é de conhecimento de todos, que há muitos anos existe uma igreja em homenagem a São Judas Tadeu. Assim, a comunidade que ali reside se identifica muito com o nome e tendo como ponto de referência a igreja. Requerimentos número 175/2010, do vereador Ângelo Américo Branco Chimim, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, reiterando solicitação para a colocação de redutor de velocidade dentro das normas técnicas e com a devida sinalização na Avenida José de Alencar, bairro Planalto, em frente à Escola Júlia H. de Souza, tendo em vista a grande movimentação de alunos na rua. Solicita-se ainda a pintura da faixa de pedestre no mesmo local. Requerimento número 176, do vereador Fabrício, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando patrulhamento e cascalhamento na rua Nossa Senhora Aparecida, bairro Pitanguinha. Requerimento número 177/2010, do vereador Fabrício, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando melhorias na iluminação pública na rua 15 de novembro, principalmente em frente ao número 740. Próxima, Serialista Manchur. Requerimento número 178, dos vereadores Carijó e Dirceu Agostinho Bassani, requerendo o envio de ofício de pesar à família do senhor Arvelino de Miranda pelo seu falecimento ocorrido recentemente. Requerimento número 179, do vereador João Edival Aramone, Adelir Castilho Maldani, Aguinaldo Vigêncio de Jesus, Ângelo Américo Branco Chimim, Dirceu Agostinho Bassani, Edilson Vaz, Fabrício Duarte Louca, Luísa Cir Matos Eolca, requerendo o envio de ofício de pesar à família do senhor Carlos Rogério Conrado Schmidt pelo seu falecimento ocorrido recentemente. Requerimento número 180 do vereador Luísa Cir Matos, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando cascalhamento e iluminação nas ruas do bairro Portão. Em seguida, o senhor presidente deferiu os requerimentos, as indicações e os pedidos de informações e encaminhou os projetos para as comissões exararem seu parecer e anunciou-se o expediente do plenário sendo usado pelo vereador Luísa Cir Matos. Agradeceu aos seus eleitores pela votação conseguida e que irá representá-los da melhor maneira possível o Poder Legislativo. Teceu comentário da atuação nesta casa do ex-vereador Carlos Rogério Conrado Schmidt. Parabenizou o Legislativo não pelo aumento da carga tributária, mas da restituição que deverá acontecer dos valores cobrados a maior. Relatou do acidente ocorrido na PR-184, próximo a Pitanga, com vítimas fatais, onde um cidadão com curso de socorrista deu o seu depoimento que a ambulância chegou rápido, mas faltava equipamento para atendimento, além do motorista que estava sozinho. Em seguida, o vereador Ângelo Américo Branco Chimim teceu o comentário do falecimento do ex-vereador Carlos Rogério Conrado Schmidt, justificou o seu requerimento, perguntou ao vereador Fabrício, na sua entrevista na Rádio Poema, que não entendeu qual salário foi aumentado aos professores municipais. A parte, o vereador Fabrício, o qual respondeu que foi o piso nacional que foi repassado para os professores. O orador retornou comentando que os professores não tiveram aumento nem reposição dos seus salários, somente a implantação do piso. Comentou da reforma tributária mal feita ocorrida no município. O vereador Aguinaldo utilizou a palavra comentando da implantação do piso salarial dos professores ou do trabalho que executa nesta casa com respeito aos seus eleitores e à população do município, que são funções do vereador legislar e fiscalizar, mas principalmente fazer leis que não onerem os cofres públicos, pois estas são a de exclusividade do executivo. Lembrou uma passagem ocorrida com o senhor Carlos Rogério Conrado Schmidt, quando uma senhora que queria comprar um carro, mas ela não foi à loja, e sim entregou o dinheiro para o senhor Rogério, pois a confiança nele depositada era extrema. Rogério deixou saudade para todos e uma grande lição de humanismo. Em seguida, o vereador Fabrício parabenizou o trabalho da Rádio Poema, onde participou do programa do senhor Juscelino, mas que não cometeu equívoco nenhum quando falou do aumento ao invés do piso salarial. Comentou do problema ocorrido com a ambulância no dia 10 de outubro, pois ocorreu devido a várias transferências, mas que devemos conversar com o secretário para ver o que aconteceu e como podemos ajudar a resolver para que não ocorra novamente. Em seguida, o senhor presidente anunciou a ordem do dia. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária nº 38/2010, abre crédito adicional suplementar no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2010 e altera as leis número 1522/2009, plano plurianual, e 1523/2009, lei de diretrizes orçamentárias e da outras presidências. Aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei ordinário número 42/2010, abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2010. Altera as leis número 1522, plano plurianual, e 1523, lei de diretrizes orçamentárias e da outras providências. Aprovado. Foi solicitada a dispensa da segunda votação pelo vereador Aguinaldo, a qual também foi aprovada. Em única discussão e votação, pedido de informação número 15/2010, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chemin. Reprovado. Votando a favor os vereadores Meco e Luiz Matos. E contra os vereadores Fabrício, Aguinaldo, Dirceu e Dilson. Em única discussão e votação, o pedido de informação número 16/2010, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chemin, reprovado. Votando a favor os vereadores Meco e Luiz Matos. E contra os vereadores Fabrício, Aguinaldo, Dirceu e Dilson Weiss. Depois anunciou o pequeno expediente de explicações pessoais, sendo utilizado pelos vereadores Aguinaldo, Meco, Luiz Matos e Dilson Weiss. Nada mais havendo para ser tratado nesta sessão, o presidente da Câmara de Vereador, João Edival Aramon, declarou encerrados seus trabalhos às 21h35, determinando a lavratura desta ata, que vai ser assinada por ele e pelo segundo secretário vereador Dirceu Agostinho Bassan. Plenário vereador Nestor Orudensky, Câmara Municipal de Pitanga, Estado do Paraná, 14 de outubro de 2010, e convocou outra sessão para hora e dia regimentais. João Edival Aramone, presidente, e Dirceu Agostinho Bassan, secretário. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, que se manifeste levantando. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Matéria do Legislativo. Indicações número 3/2010, do vereador Ângelo Américo Branco Chimim. Solicitando estudos para viabilidade de que seja possibilitado aos funcionários cursos de aperfeiçoamento e qualificação, custeado pelo município, buscando proporcionar a melhoria na qualidade dos serviços prestados, bem como a valorização sem discriminação de todos os funcionários. Indicação número 15 do vereador Fabrício Duarte Louca, sugerindo ao Executivo Municipal para que o futuro centro de eventos a ser construído em Pitanga, no local do antigo pátio de máquinas, seja nominada de Abraão Bassan, fazendo uma justa homenagem a um dos principais pioneiros do nosso município. Indicação número 16/2010, do vereador Edilson Weiss, solicitando a viabilidade de o município fazer parte do programa do governo federal, Rede Amamenta Brasil, e sugerindo também que seja criado o Banco de Leite em nosso município. Requerimentos. Número 18/2010, do vereador Fabrício Duarte Louca, requerendo o envio de ofício executivo municipal solicitando patrulhamento e cascalhamento nos pontos críticos da localidade de Campina dos Freitas. Requerimento número 182, do vereador Fabrício Duarte Louca, requerendo o envio de ofício executivo municipal solicitando a construção de um posto de saúde na localidade de Campina dos Freitas, solicitando o acesso daquela população e das localidades circunvizinhas, principalmente Marraquinha, aos atendimentos médicos e odontológicos, e que estes sejam feitos pelo menos uma vez ao mês. Estas são as matérias do dia de hoje, senhor presidente. Defiro os requerimentos e indicações apresentados. Passamos para o pedido do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso. Está livre o uso da palavra, senhores vereadores. Deixa a palavra, presidente. Concedido, senhor. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a todos os nobres pares, aos representantes legais da população do município de Pitanga. Cumprimento a todos os cidadãos e cidadãs que deixaram suas casas, os seus lares, para poderem acompanhar o trabalho desenvolvido pelo Poder Legislativo do município em que residem. Gostaria também, senhor presidente, de cumprimentar a presidente da Associação Comercial e Empresarial de Pitanga e seu esposo, a Simone Maurício, cumprimentando a presidente da CEP, cumprimento mais uma vez a todos que se fazem presente nesta sessão plenária. E no cumprimento também, já vai extensivo os parabéns pelo recente lançamento da promoção do final do ano, onde a Associação Comercial Empresarial do município de Ipitanga estará aquecendo o comércio, desenvolvendo o comércio, estará fazendo com que o cidadão de Ipitanga compre mais, vereador Carijó, no comércio pitanguense, aqueça mais o comércio e com isso gere mais emprego, a chamada teoria da empregabilidade. Porque se o dono da loja de calçados vende mais calçados, é óbvio que vai precisar de um vendedor. Se o supermercado está entregando mercadorias, aumenta o fluxo dentro do seu mercado, é óbvio que vai precisar de mais entregadores, empacotadores, enfim. Desta forma, tem contribuído sobre maneira a nossa Associação Comercial e Empresarial da cidade de Ipitanga. Portanto, mais uma vez, estendo aqui os meus cumprimentos a toda a diretoria, presidente e aos membros, e tomara, presidente Simone, que num curto espaço de tempo nós possamos triplicar o número de associados em virtude do trabalho desenvolvido pela diretoria da CEP e, por certo, do grande sucesso que vai atingir a promoção do final do ano, que estará sorteando um carro zero quilômetro. Cumprimento também os funcionários públicos municipais, os concursados de carreira e aqueles que são nomeados pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Serei bastante breve na minha fala hoje, presidente. Primeiro, quero começar agradecendo o atendimento que tive na tarde de segunda-feira da secretária do Executivo, secretária Jane, quando me atendeu com relação a, mais uma vez, vereador Meco, as enchentes que tomaram a atenção da população próximo à Ótica e Relojoaria Tecnos, a Getúlio Vargas. Mais uma vez foi tomada pelas águas. Mais uma vez um verdadeiro caos. Fui muito bem atendido pela secretária e até a secretária se prontificou a ir até o local, tomar as providências cabíveis. A informação que recebi da Secretaria das Cidades foi de que já houve o pedido pelo Poder Executivo, já houve o pedido pela Secretaria competente no que diz respeito à limpeza, que até agora, presidente, a informação foi feita apenas manual, em virtude da máquina, que é a escavadeira hidráulica, não ter no estado do Paraná, apenas no estado de São Paulo, e segundo as informações, se tornou inviável, em virtude do valor que seria cobrado pelo pequeno município que somos, mas não de menos valor que os 5.564 municípios da federação. A secretária Jane me deu uma atenção muito grande, se colocou à disposição do meu partido, do Luiz Matos, do Fabrício, vereador Fabrício, do vereador Adir, e disse que também a preocupação é verdadeira. Já teria conversado, inclusive, com outras empresas na tentativa de solucionar em definitivo o problema. Mas aí eu até conversei com a secretária. É importante o poder público fazer a parte dele, mas também é importante a população fazer a parte dela. Foram encontrados, vereador presidente Aritana, dentro do rio, pedaços de sofá, vereador Meco. Centenas de garrafas PET, pedaços de roupa, pedaços de brinquedo. Aí é óbvio que vai chegar um momento em que a natureza vai ter que dar a sua resposta. Então, fica aqui apenas o pedido que fiz pelo telefonema à Secretaria das Cidades, que já me atendeu, pelo menos, positivamente pelo telefone e disse que assim que tiver as condições técnicas, estará solucionando em definitivo. Porque, por hora, a limpeza que está acontecendo, acontece apenas de forma manual. E, em virtude de ser de forma manual, é óbvio que acaba não sendo o necessário para melhorar a vida dos comerciantes e do povo que ali reside. Nesta mesma conversa, falei com a secretária de um problema que vive também os moradores da Vila Planalto. Uma chuva veio, alagou a Nicolau Chon, esburacou a rua, ficou intransitável. Solicitei também para que a secretaria fosse até o local. A informação da secretária Jane, que as medidas seriam tomadas, e a informação que recebi depois de alguns moradores era que a secretária se deslocou até o local para verificar o pedido do vereador Luiz Matos, na verdade, o pedido dos moradores da Nicolau Chon, e que também teria conversado com alguns moradores, dizendo que tão logo terminassem os outros trabalhos, retornaria até a Vila Planalto, pois estava terminando outros trabalhos já pré-agendados e na expectativa de serem executados. Desta forma, finalizo a minha fala com relação à Secretaria das Cidades e agradeço pelo atendimento da secretária Jane. Era domingo. Não posso dizer de céu e calor, porque chovia muito. Por volta das 2 horas da tarde, presidente, quando o senhor estava na expectativa da sua cirurgia, e faço votos que melhore o mais rápido possível, fez apenas, está mancando um pouquinho, mas já está tudo bem. Eu recebi a visita de um cidadão e a sua esposa, o Barnabé e a Eliane, porque, segundo as informações, um menino de 10 anos de idade, desde as 8 horas e 30 minutos da manhã, um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, havia sido acometido de um problema na apendicite, diagnosticado pelo médico, e que acabou ficando internado e necessitava de uma cirurgia. Infelizmente, esta cirurgia não aconteceu, porque o médico, o Dr. Jair, disse que não poderia realizar o ato cirúrgico sem o médico anestesista, vereador Meco, o qual Pitanga não tem, não conta mais no seu quadro da medicina. Agora, imagine, senhores, uma fatalidade na vida de qualquer um dos senhores aqui presentes, aqueles que nos acompanham pela internet. Imagine, senhores, o cidadão pitanguense ou aquele que passa por aqui, vítima de um esfaqueamento, de um acidente de trânsito, de um disparo de arma de fogo, precisar de uma cirurgia. Aí, infelizmente, presidente, a informação que eu tenho é que pode um cidadão desse chegar até a morte. Fui, vereador Meco, até a casa do secretário municipal de saúde no domingo, de chinela de dedo e de moletom. Eu estava deitado fazendo o meu menino de 2 anos, Eduardo, dormir depois de mamar. O secretário me atendeu bem. Ficamos uma verdadeira maratona para chegar ao atendimento do menino de 10 anos de idade. Eu acredito que nós passamos de 2 horas. Ligamos até para o prefeito municipal de Guarapuava, ligamos para Ivaiporã, ligamos para juiz, ligamos para promotor, ligamos, acredito até que o próprio secretário contou com a ajuda do vereador Fabrício, na tentativa de salvar a vida daquela criança de 10 anos de idade. Por volta das 4 e tanto da tarde, nós nos reunimos com a família, e o secretário Valdomiro disse que tomaria uma providência através de um chamado atendimento de TFD, que eu acredito que seja o tratamento fora do domicílio, e que viabilizaria o atendimento da criança. E me disse: Luiz Matos, você vai até o hospital com a família, e diz que não precisa encaminhar a criança para Ivaiporã, como o pai havia solicitado, do tio Barnabé, porque eu vou viabilizar a ida para Guarapuava. Chegou aquele momento, o secretário pediu para que nós fôssemos até o hospital. Chegando no hospital, a ambulância logo chegou em seguida, já pronto para levar a criança para Ivaiporã. Aí não, para tudo. A informação do secretário, que quem comanda a saúde do município, o secretário Valdomiro, é que a criança vai ser transferida para a cidade de Guarapuava. Naquele momento, vereador Meco, o Barnabé, que é o tio da criança, eu estava com o carro dele de carona, de chinelo de dedo, de agasalho, moletom, entrei no carro, me deixou em casa e me disse que estava tudo solucionado. Depois, quando a criança voltou para a Secretaria de Saúde, de lá tomou outro rumo. Não importa o rumo que tenha tomado. O importante é que houve uma soma de valores, houve uma junção de vontade de que aquela criança que estava hospitalizada desde a manhãzinha fosse imediatamente conduzida para uma intervenção cirúrgica, sob pena até mesmo de um falecimento precoce, pois apenas 10 anos para 11 anos de idade. A criança, a informação que recebi do tio, dos pais, da tia, da avó, é que na mesma noite recebeu, foi submetida ao ato cirúrgico e naquela mesma noite passava bem. Isso que me disse a família no dia seguinte. Então, independentemente daquele que usou da boa vontade, independentemente de política, mas fez com que o atendimento agilizasse, cada um fez a sua parte. Cada um teve o seu momento de tentar ajudar. Embora eu tenha ficado por quase 4 horas, vereador Leco, os meus familiares que estavam me visitando de Irati, vereador Aguinaldo, não pude ficar com os meus familiares, porque eu fiquei praticamente das 2 até as 6h30 da tarde, logo às 8 eles foram embora. Mas fiquei feliz e contente, porque soube que a criança foi operada, passa bem e já deve estar em casa. Falando isso... Uma parte, vereador. Pois só para esclarecer, não sei se eu entendi direito, mas o anestesista aqui de Pitanga não faz mais parte do quadro do Hospital São Vicente de Paula? Vereador Meco, eu liguei para o doutor Jair, que me atendeu muito bem, diga-se de passagem, foi muito pronto, me disse: olha, Luiz Matos, eu já conversei com a avó, eu não posso fazer a cirurgia porque não tem médico anestesista. O Wagner, que era um médico anestesista, que era um bom médico, todo mundo falava muito bem desse médico, foi embora para Guarapuava e hoje está em Curitiba. Se estivesse em Guarapuava, ele vinha, anestesiava a criança, eu fazia a cirurgia e estava tudo bem. Aí que veio a cobrança do secretário, ou para o secretário. O secretário me disse: Luiz Matos, a parte da secretaria está sendo feita. Nós temos aí um médico que era para chegar na cidade, vereador presidente, de um ginecologista, me foi dito pelo secretário, que não pôde ficar aqui por vários motivos. Ou seja, nós tanto falamos da nossa saúde e dali a pouco fechamos as nossas portas. O médico anestesista acabou indo embora da cidade, não sei ainda o motivo. Por não saber desse motivo, peço para que Vossa Excelência acate o pedido que faço e o ofício interno, que vai ter o conhecimento de cada um dos senhores vereadores. Em virtude dos últimos acontecimentos envolvendo o Hospital São Vicente de Paulo, solicitamos à Comissão da Santa Casa, da Saúde desta Casa, para que realize uma reunião com a instituição, a Santa Casa, os vereadores e o secretário municipal de saúde, com o objetivo, vereador Meco, em conjunto, buscarmos discutir e reavaliar as ações para melhorar o atendimento à população. O hospital tem culpa, secretaria municipal tem culpa, o presidente da Câmara tem culpa, o prefeito tem culpa, de nada adianta colocarmos culpa nesse ou naquele. O importante é sentarmos, dialogar e tentar chegar numa saída. O fato é que a saúde precisa ser melhorada. De nada adianta críticas, de nada adianta se atolar em críticas e mais críticas. Por isso que resolvi, humildemente, senhor presidente, encaminhar este ofício e já peço aqui, inclusive, o apoio dos demais vereadores para que o secretário, que já se prontificou a estar aqui na casa, explicando os motivos, a Santa Casa possa estar aqui na casa, os vereadores da Comissão de Saúde da Casa, presidida pelo vereador Fabrício Lóvica, para que todos possamos fazer uma reunião e que consigamos chegar num final feliz desta história. Agora, uma coisa é certa, não dá mais para brincar. Não dá mais para brincar. Com saúde não se brinca. Você está bem de saúde, você anda, você corre. Vossa Excelência sabe muito bem o que eu estou dizendo. Fez uma pequena cirurgia. Tenho mais 2 minutos, estou finalizando. Uma pequena cirurgia e cá está, graças a Deus, mas sabe muito bem o quanto que é ruim ficar debilitado, Excelência. Mais 5 minutos, vereador. Pois não, obrigado, Excelência. Eu quero dizer, Excelência, senhor presidente, que estou me colocando à disposição e não tenho nenhuma dúvida que cada um dos vereadores vão se colocar também à disposição. O secretário, o vereador Meco, o vereador Carijó, já se colocou à disposição de vir até a casa com a Comissão da Saúde do nosso poder e com o Hospital São Vicente de Paulo. Porque as informações são bombásticas que foram trazidas pelo secretário. Mas de nada adianta eu colocar aqui uma informação, colocar ao vento uma informação, sem antes saber da fonte da discussão. Então vamos procurar discutir esse problema. Precisamos de mais um médico pediatra. precisamos de mais um médico ortopedista e precisamos imediatamente de um anestesista. Ou escutem o que eu estou dizendo nesta noite aqui na casa. Mais vidas se perderão por falta do atendimento do município de Pitanga. E aqui não digo secretaria ou hospital, aqui eu digo da saúde do município de Pitanga. Por isso, eu peço a mobilização de vossas excelências. Permito a parte, vereador Matos. Pois não, vereador. Só para fazer uma colocação, essa situação, na verdade, eu digo que Pitanga vive, toda a região central de Pitanga vive. A gente é sabedor, até porque trabalha em município vizinho e passa por esse problema. Nós enfrentamos, hoje, um grande problema na questão da contratação de médicos. Primeiro que todos os concursos que se faz, não só nesse município, mas em quase todos os municípios da região central, eles, no final, acabam resultando em frutíferos. Ou seja, não conseguem alcançar o objetivo que é ter interessados, pessoas realmente que desejam realmente ingressar no quadro de carreira do município. Nós não temos isso. Para que hoje um médico venha trabalhar no nosso município, aqui, é preciso que você pague um alto salário. E esse alto salário ultrapasse em longe os 10 mil reais. E tem que ter ainda um outro atrativo. Eles precisam ter, de repente, um plantão, um hospital de porta aberta, para que eles possam ficar. Senão eles vêm aqui e só fazem ponte, assim como fazem em todos os municípios. Participa de uma licitação, porque o único meio, fora o concurso para você contratar esses médicos, tem sido os procedimentos licitatórios. Fica um determinado ponto até que encontre, numa cidade grande, uma oportunidade e vão embora. Não ficam. Eu atendo o município e nós fazemos com frequência licitação. Faz licitação para 2, 3 meses. Encontra outro lugar e vão embora. Então é preciso melhorar as condições, não só do município, mas tem que ter uns outros atrativos, porque nós possamos ter, termos aqui de forma efetiva, e eu não diria definitivo, mas num certo tempo mais duradouro, esses profissionais aqui militando aqui no município de Pitanga. Obrigado, vereador, pela parte. A contratação realmente, segundo a secretaria, ela pode se dar. E por isso a importância dessa nossa discussão e identificar também estas prioridades que neste momento seria o anestesista. A informação que o anestesista acabou indo embora por alguns desacordos com o Hospital São Vicente de Paulo, mas eu acho que qualquer acordo no mundo é insuficiente no que diz respeito a uma vida humana. E é preciso realmente, nem que seja de maneira exaustiva, essa discussão. Fico feliz com a sua parte e não tenha dúvida que Vossa Excelência poderá contar e muito também neste momento em que nós nos reunimos. Eu vou finalizando, Excelência. Vossa Excelência havia me dilatado em 5 minutos. Acredito que no máximo 2 minutos eu devo finalizar, dizendo que na próxima semana estarei estudando com a assessoria da Casa um pedido para saber um estudo, vereador Meco, o senhor que já foi do trânsito, no que diz respeito às vagas dos deficientes para os veículos. Existe uma reclamação muito grande que pessoas portadoras de deficiência têm dificuldade em conseguir vagas de deficientes porque as poucas que existem são tomadas indevidamente por motoristas que, lamentavelmente, acabam desrespeitando a legislação de trânsito. Semana que vem, ou amanhã já, no gabinete, vamos estar conversando com o CONTRAN, com o DETRAN, com a Polícia Militar, com o comandante Cubas, para tentar viabilizar e que as vagas para os deficientes sejam refeitas ou feitas e respeitadas. Mas bate só mais uma parte, porque acho que é interessante essa colocação tua, até porque nós temos um projeto de lei aqui, que está aqui na Câmara, e eu vou pedir novamente a tramitação dele e a discussão em audiência pública, que trata do trânsito nosso aqui dentro da nossa cidade. E eu acho importante, de repente, nós trazermos ativo esse projeto aqui, incluir essa discussão tua através da audiência pública, eu sei que você vai se colocar à disposição para discutir essa matéria, para que nós possamos, de forma efetiva, fazer algo pelo trânsito aqui dentro do município de Pitanga. Nós tivemos uma audiência pública e enfrentamos sérios problemas na discussão deste projeto. Quem trafega pelo trânsito aqui sabe da dificuldade de estacionamento, sabe dos abusos que nós temos, tem certas situações que elas não devem ocorrer dentro do município, e aquela discussão que nós tivemos aqui, ainda que de forma superficial, já serviu para algumas atitudes serem tomadas. Mas é preciso realmente que aquele projeto de lei seja melhorado, seja tramitado, discutido e votado dentro dessa casa. E eu conto com a sua ação, com a sua vontade realmente de fazer algo pelo município, para que nós possamos realmente tirar dos arquivos provisórios e colocar em tramitação aqui discussão nessa casa aqui. Pois não, excelência, parabenizo pelo projeto e vejo que uma cidade que almeja futuro promissor realmente precise desse tipo de projeto, um projeto de grande envergadura, pujante, embora às vezes vá em conflito com algumas classes, mas é importante saber que a segurança do trânsito é o que tem que prevalecer. E nós vemos realmente verdadeiros abusos, motoqueiros empinando motos, saindo de semáforos, não respeitando o sinal eletrônico, não respeitando as vagas quando existem, enfim, não tenha dúvida que estarei sim participando desta audiência com Vossa Excelência e já me coloco aqui à sua inteira disposição. Finalizo agora, presidente. Na semana próxima passada, na última sexta-feira, na verdade, em virtude de vários acontecimentos, nós tivemos a reunião na última sexta-feira. E eu, dois momentos da história, prometo ser bastante sucinto, em virtude do tempo, demais vereadores querem fazer uso da palavra. Naquela sessão, levantei um assunto com relação à cooperativa agrícola moroense, a Coamo, que tem dezenas e centenas de veículos transitando pelas estradas do município, utilizando das nossas pontes, bueiros, estradas, ajudando, inclusive, com que as estradas fiquem difícil acesso. E a cobrança era a seguinte, não minha, mas como representante da população, é que sequer um veículo da cooperativa tem o seu emplacamento no município de Ipitanga. Depois eu fiquei sabendo também que até mesmo, eu falei que alguns funcionários, por que a Coamo não viabiliza projetos, vereador Meco? Primeiro que tem que estudar a situação regional, porque não tem como você plantar mamão em Ipitanga, não tem como você plantar café em Ipitanga, é preciso saber a viabilidade disso, mas será que não teria como nós termos aqui uma fábrica pequena que fosse de margarina? Uma fábrica pequena que fosse dirigida pela Coamo, com mais empregabilidade de facção, de plásticos. Aí me disseram o seguinte, Luiz Matos, você disse lá na tribuna, e eu quero só, isso vai ter que ser confirmado ainda, devo ligar amanhã o pessoal da Coamo, vou pedir até que seja feito um pedido, escrito e assinado por Vossa Excelência, que seja encaminhado, que até mesmo os funcionários da Coamo recebem através do banco da Coamo, que fica em Campo Mourão. Uma outra informação que depois disseram, não, isso não existe. Que os veículos que são abastecidos pela empresa também não abasteciam em postos de gasolina do município de Pitanga. Opa, para lá. Para lá. Alguma coisa está errada. Venho aqui, coloco uma dezena de carros, ganho dinheiro, vou para Campo Mourão, cresce Campo Mourão, Ipitanga, estrada, ajudam a esburacar, depois ficam criticando o executivo, mas esquecem que dezenas de veículos vão e voltam todos os dias. E, no entanto, o que é a pergunta desta tribuna, deste vereador que representa o povo é: o que é que nós temos, o que é que o povo ganha num geral com a cooperativa agrícola moroense? Se isso é verdade, que os funcionários recebem no banco da Coamo, que os veículos não são emplacados na Coamo, aqui na cidade, e portanto seus IPVAs, de propriedade, veículo automotor, impostos, não são recolhidos aqui. Então, são várias perguntas, excelência, que ficam nesta noite, e que a Coamo possa apresentar ao município de Ipitanga, porque lá se vão vários anos, é bem verdade que coisas boas por certo tem, mas que possam apresentar algo de diferente, porque já passou do tempo de dizer que veio para Ipitanga não só para levar recursos para o município que cresce uma barbaridade de Campo Mourão. Esta é a minha pergunta quando finalizo a minha fala. Obrigado, senhor presidente. Está ali o uso da palavra. Peço a palavra, senhor. Concedido, senhor. Senhor presidente, Lopes Pares, suplente vereador Batatinha, presidente da Associação Comercial Ipitanga, funcionários da Câmara, funcionários municipais, demais pessoas que nos prestigiam com suas presenças, a imprensa que se faz aqui presente, a Rádio Pitanga, estou vendo, o Jornal Paraná Centro. Quero saudar a todos e fico feliz por estar aqui presente nessa noite. Vou saudar também o ex-vereador dessa casa, pai do vereador Aguinaldo, Assir Matos. É, Assir Pereira. De tanto Assir Matos falar aqui, já começamos pelo nome dele. Mas eu quero falar aqui, os assuntos que o vereador Luiz Matos levantou aqui na tribuna são interessantes, claro que são. Realmente, vereador Luiz Matos, é mais emprego, é isso que nós precisamos, de geração de emprego aos nossos cidadãos e cidadãs do nosso município. Mas eu fico bastante preocupado que nós vamos ter uma eleição dia 31, agora é importante saber escolher. Com o governo Lula, com essa sua política cambial, nós estamos perdendo espaço para comprar, em vez de o Brasil, que é o Rio Grande do Sul, São Paulo, os grandes produtores de calçados, está sendo mais viável importar calçados lá dos chineses. Quantas pessoas sabem disso? Que os chineses estão tomando conta no mercado? E sabem por quê? Sabem por quê? Pela questão cambial. Quantas vezes eu já falei aqui que esse assunto é muito sério e se pensa pouco nesse sentido? É mais barato importar do que comprar aqui, reproduzir aqui no país. Eu fico indignado. O Paraguai não produz um litro, um copo de petróleo? E o povo vai comprar gasolina lá e não tem álcool misturado? E paga valor melhor que o nosso, que a nossa gasolina aqui? O automóvel fabricado no Brasil vai lá no Paraguai, e compra por 12, 14 mil a menos um Gol do que aqui no Brasil? A caminhoneta que custa cento e tantos mil aqui, compra lá por 68? E é fabricada aqui? E não fico indignado, será que essa política, o Lula está tão certo assim? Eles não têm mar. Eles atravessam todo o nosso estado do Paraná e pagam pedágio, pagam a taxa lá no porto. E produzem lá e dá, e aqui tem um problema seríssimo. E nós estamos dizendo amém para o governo, dizer que está bom. Nós temos de pensar agora, gente. É dia 31. Pense e analise essa questão. Enchentes, vereador Luiz Matos. Problema sério. Eu denunciei aqui, faz tempo, na sessão de enchentes. Aconteceu de novo. E o que eu falei lá atrás? Está gravado nas fitas. Alguma dúvida? Tem gravação. O problema vem de tempo e vem de longe. A cidade cresceu. É construção, é calçamento, é obras. A água não vem se mais passar ali na Avenida Getúlio Vargas. O problema é sério. Pode dragar o rio lá para baixo. Pode dragar, certinho. E precisa ser feito, sim. Mas ali não passa água ali. Ali foi feito há muitos anos atrás. Quando toda a Pitanguinha, aquela parte de cima ali, no Parque São Basílio, não tinha nem quase moradores daqueles anos. Ali está o problema, é crônico. Se não tiver, mexer naquela estrutura, o pé asfalto, aumentar as galerias ali, Não vai passar água aí, não. É a mesma coisa que querer jogar o Rio Paraná passar dentro aqui no, da ponta aqui embaixo. Chega ali e vai embocar ali, não vai passar. O problema é sério. Saúde, outro problema seríssimo. Vou bater de novo. Eu já falei aqui. Eu sei. Eu não estou aqui, como até uns interpretaram, estava defendendo o prefeito. Tem horas que eu defendo, sim, todos os prefeitos desse país. Porque a culpa normalmente cai em cima dos prefeitos. No Brasil inteiro. Esqueceram. O Lula esqueceu de investir na saúde desse país. Que uma cirurgia de vesícula, perna da vesícula, tem que ficar na fila esperando a vez. Espera aí, aguenta a dor aí. Vai aguentando aí. Por quê? E nós vamos dizer amém? Vamos votar para a Dilma? Ela vai continuar a mesma coisa? Ela disse que vai continuar. Gente, enganar pobre, o menos esclarecido, me perdoe. Mas me perdoe mesmo. Essa enganação que está acontecendo nesse país, que o Lula tem tanta aprovação, eu não acredito. E eu sempre duvidei disso. E as urnas provaram que era mentira. Vamos dar a Bolsa Família e está tudo bem. Mas a hora que o familiar está doente, qualquer cidadão vende tudo o que tem por qualquer coisa para salvar um da família. E nós não estamos vendo isso. E vou dar exemplo e provo. O que aconteceu há pouco tempo, estive lá no hospital ajudando lá, e, inclusive, aconteceu. O jeito aqui de Pitanga, questão de glóbulos brancos e vermelhos, baixa imunidade, tem cinco leitos só pelo SUS. O cidadão teve que vender vacas de leite. Vender vacas de leite para internar por conta dele. Porque senão o filho morre. E nós não estamos enxergando isso? E se ele não tinha as vacas de leite para vender? Vejam como é que é a situação. Não se investe em leitos de UTI. Ainda, eu já falei aqui, ó, é o Estado ainda que investe. Ainda é os Estados, mas o governo federal é muito pouco. Não há esse investimento. Vereador Matos, você nem se sabia que o Estado de Goiás, os médicos do Estado de Goiás tinham suspendido as cirurgias cardiovasculares, porque o SUS paga para uma equipe, e nós já passamos por isso, paga R$ 970 para a equipe fazer uma cirurgia, que são dois médicos, quatro enfermeiros e dois técnicos. R$ 970. A saúde nossa, federal, não está doente? Esse problema sério. Tudo ficar na fila. Cidadão aqui de Pitanga agora, esses dias, problema no olho. Para ir em Curitiba agora, só se pagar, porque senão tem que esperar um ano que vem e furou olho, quebrando pedra para fazer caçamento. Eu fico indignado nesse sentido. E parece que está tudo bom. Vamos bater palma para o Lula. Mente o dia inteiro. 8 anos. E parece que falam que o Brasil de 8 anos atrás não existia. Engraçado. Quem de vocês aqui que acredita isso, que o Brasil 8 anos atrás não existia? Porque dá a impressão que só existe de 8 anos para cá. Então são milagrosos. É essa hora, meu povo, que nós temos de alertar o povo. Como? É verdade. Por isso que eu fui contra de votar título cidadão honorário para o presidente da Coamo. E isso eu já fiz muito tempo atrás. Reclamei isso já. Inclusive, reivindiquei na época a indústria de óleo de milho, já que Pitanga é o segundo maior produtor de milho do Paraná. Primeiro lugar é Guarapava. Pitanga é o segundo. Não. Peço sua parte, excelência. Com prazer. A informação que recebo ali agora é que uma empresa que também é oriunda de Campo Mourão, a Nordeste, esta acaba tendo alguns veículos emplacados aqui trabalhando pelo município de Pitanga. Então fica aí uma certa dúvida. E por que a Coamo não toma exemplo da Nordeste e não investe um pouquinho mais no município de Pitanga? Realmente, eu concordo com você, eu também acho, eu também já terminei por causa disso. Se nós somos o segundo maior produtor de milho, por exemplo, é tudo concentrado em Campo Mourão. Por isso que no mandato passado eu fui o que me empenhei bastante. E eu acho que a concorrência é salutar. Toda concorrência é bom para a população. Que a Companhia Libra se instalou aqui em Pitanga. Querendo ou não, mudou. Até agora está a Cebalo, mas está ali. Ó. Tem outras empresas que estão disputando. É concorrência, isso é bom para a população. Então eu quero dizer, é sexta-feira, esse encontro que vai ter, negócio hospital e... Sexta-feira. Em Guarapuava. Mas, ó, parte, excelência, pois não. Que diz respeito a esse encontro, vai existir uma reunião em Guarapuava com a Quinta Regional, onde todos os vereadores estão convidados. Lá estará o secretário municipal de saúde, lá estará o representante legal do Hospital São Vicente de Paulo, lá estará, por certo, a comissão e parte dos vereadores, aqueles que queiram, lá na cidade de Guarapuava, para que possam discutir a respeito do problema vivido hoje aqui no município de Pitanga. Sexta-feira. Sexta-feira. Se Deus ou o Senhor quiser, me permitir estar aí presente. Que saúde é coisa séria. É o que aconteceu. O que aconteceu. É gravíssimo. Vejam o sofrimento daquela família. Um menino, uma criança de 10 para 11 anos. Eu tenho certeza que por parte do hospital tem empenho para acontecer. Eu sempre defendi aqui que o hospital é o primeiro lugar que nós vamos. Agora, temos que brigar, sim, na questão de médico, unir o município, o hospital, trabalhar junto para que tenha a melhoria. A disputa política de chapa depois. Agora, penso naquilo que eu digo. Cuidado com o voto dia 31. Muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedido, senhor. Senhor presidente, vereadora Olga, demais companheiros vereadores, Paulo, pela primeira vez vejo aqui na Câmara hoje, funcionário dessa casa, a Simone, o Maurício, em nome de vocês, cumprimento a todos aqui presentes. A Rádio Pitanga, o Juscelino, através do Jornal Paraná Centro, através do César. Venho aqui hoje, senhor presidente, entrando com pedindo uma indicação sobre o leito materno, o programa é Rede Materno Brasil, que amamenta o Brasil. Para que o município de Pitanga se enquadre nesse programa, no governo federal. Para que as mães de Pitanga tenham o leite materno, o banco do leite aqui em Pitanga. Falo muito aqui, a nossa cidade, a Olga sabe quanto que faz falta isso, né, Olga? Você já passou por isso. Então, por esse motivo, eu entro com esse pedido, para que as mães, aquelas que não tenham o seu leite quando ganha o seu bebê, tem esse banco de leite aqui na cidade de Pitanga. Vereador, permite uma parte? Sim. Vendo a sua indicação, acho ótima, um bom trabalho nessa tua parte, mas em questão desse banco que o vereador pede, questão o Hospital São Vicente, ele tem esse banco, o banco de leite existe, sabe? Tem ali, porque tem, como você colocou muito bem ali, tem mães que não têm não gera o leite através de outras, tem mães que não podem amamentar. Então, em questão de alguma doença, o próprio hoje, o HIV, mães com HIV não pode amamentar, então o hospital, na verdade, já tem esse banco de leite lá que as mães oferecem aos nenês que não tem, que não pode ser amamentada pela sua própria mãe. Mas muito boa essa tua indicação aí. Sim, é sempre o hospital tem lá para as mães, mas tu fala assim no geral para o município de Pitanga. Mãe que não pode amamentar, tem um banco de leite para que sim possa levar na sua casa e amamentar sua criança. Falando do Hospital São Vicente, eu também pedi a essa casa, senhor presidente, um ofício gabinete solicitando a informação com relação às verbas recebidas pelo hospital, as quais os valores repassados pela União, Estado e Município, e onde são aplicados esses recursos. Não estou dizendo que eles deveriam pagar essa cirurgia dessa criança, filha do Márcio, que tanto foi polêmica, mas eu passei por essa dificuldade nesse hospital. Falam-se, procura lá um banco de leite, uma UTI. Mas se não tiver o dinheiro na hora, não acha. Não acha, porque eu fiquei de 1 hora da tarde até 6 horas da tarde com o doutor Marcos falando que a apendicite da minha filha tinha sido estuporada, igual essa criança que passou lá. E não veio o secretário de saúde, não é o tempo que do secretário hoje, veio o secretário de saúde e não acharam o banco de leite, uma UTI. Agora, se chegar no cheque lá, como chegou uma pessoa, se citou o nome dela, Usaína, chegou a R$3.500, aí achou a UTI para ser operada essa criança. E muito mau atendimento ainda naquele cidadão, que até hoje não sei porquê, deve ser trazer futuros financeiros para o Hospital Bom Jesus, aquele Celso, o péssimo atendimento que tem aquela pessoa em Vaiporã. Então, eu passei por esse motivo e também tenho essa parte, fico indignado com esse hospital nosso aqui, que só acha UTI se tiver o dinheiro. Me permite a parte? Sim. Vereador Edilson, eu tenho lutado bastante nesse sentido, e Vossa Excelência colocou, às vezes foi sem intenção nenhuma, mas Vossa Excelência virou que fica indignado com esse hospital, só acha UTI quando tem dinheiro. Eu quero discordar, e Vossa Excelência me permite, porque as UTIs obedecem à central de leitos. Esse caso que eu citei na tribuna, me permite, que só foi quando teve que vender vaca para pagar, porque os hospitais, eles têm aquela particular. As OSUS só pagam 5, se está lotado a 5, depois só se for particular, senão vai morrer mesmo. Então, veja bem, então é culpa do SUS não pagar mais, contratar mais leito. Então não vamos culpar o hospital, porque o hospital é putango nessa parte, não dá para culpar eles não, senhor. Eu falo, obrigado. Obrigado, senhor vereador. Vereador Edilson, assim que o senhor terminar o seu raciocínio, eu gostaria de dar parte também, excelência. Eu falo porque eu tenho um exemplo, claro, dentro de uma família, que já mandou citar o nome, uma mulher que trabalhava comigo há 11 anos, a filha dela ficou trabalhando em casa. E um certo dia, a filha tinha 6 anos, precisava, era a mesma coisa de pôr uma caneta aqui, a filha estava assim, morta dentro do hospital. Isso se disseram 2 horas da manhã do sábado. E você acha que não conseguiriam a UTI até 8 horas da manhã do domingo? Por esse motivo que eu falei que não consegue. Você acha que um SUS não vai conseguir uma UTI de 2 horas da manhã até 8 horas da noite? Eu acho que é falta de vontade. Me permite de novo, já que nós temos. Me permite? Vereador Edilson, eu me manifestei aqui na tribuna, fiz um voto pesar aqui, pedido que a Câmara aprovou, quando foi o falecimento do senhor Pedro Leal, aqui do Barro Preto. Ele ficou 2 dias no hospital, que eu falei que o médico, o jovem médico que tem aí, me ajuda a lembrar o nome dele? Wagner. O Michael. Michael. E o enfermeiro acompanharam ele, 2 dias para conseguir uma vaga no meu UTI, que eu pudesse entrar ali. Eu me limpei ali no hospital. ele está se empenhando, ligando para tudo que é lado, para conseguir. Então, veja bem, eu quero deixar bem claro, tem X leitos que tem o DTI. Então, você tem que conseguir uma vaga, porque tem gente sempre, mais gente doente do que tem leitos. Aí que a minha revolta, vereador Edilson, tem que ter investimento mais na saúde e na área federal, que não está tendo investir mais nesse campo. Entendeu? Obrigado. Dessa parte, vereador Edilson. Parece-me que foi em Niterói, Rio de Janeiro, uma mulher de 62 anos de idade morreu porque estava esperando uma UTI, há vários dias no corredor. Não me fale também a memória, portanto, daí nós já saímos do campo do estado do Paraná e vamos para o Rio de Janeiro, a central do leite fica em Cascavel. Imagine que Pitanga tivesse, vereador Edilson, não uma UTI, mas na verdade UTI é o nome dado, a nomenclatura para a unidade de terapia ou intensiva de terapia ou de tratamento intensivo. O cidadão pitanguense, imaginemos que Pitanga tivesse 10 leitos de UTI. Um cidadão pitanguense vítima de um acidente de trânsito, vítima de um infarto no miocárdio, vítima de um disparo de arma de fogo, vítima, enfim, qualquer situação de saúde que precisasse de uma terapia intensiva. Poderia ter que ser levado para outra UTI e não a da cidade de Pitanga, em virtude dos leitos estarem tomados, porque é super procurado. Daí quando se fala do financeiro, é porque os hospitais, eles acabam deixando alguns leitos para os particulares, para manutenção, que é caríssima, de um médico intensivista, de uma enfermeira intensivista, de um auxiliar intensivista. Então, mas Vossa Excelência realmente está dentro da sua condição de defensor da população, e disse também que passou já por isso. É importante realmente esclarecer esses fatos e brigar por esse momento tão difícil que vive a nossa saúde. Obrigado, vereador Silvio Luiz Matos. Falo muito, chega no hospital, chega um vereador, um político lá, fala que o vereador político não manda. É claro que não manda, mas pelo menos respeito maior com a saúde Pitanga, aos próprios funcionários, tem com a pessoa do vereador, a pessoa do secretário, ou seja, a pessoa do prefeito. Permito a parte, vereador Edilson. Sim. Eu estava conversando aqui com o Fabrício e a gente já tocou nesse assunto aí há anos atrás. Acho que o maior problema do hospital, não só do hospital de Pitanga, eu acho que é mais humano, é a questão das nossas IH. Eu acho que o problema, nós temos profissionais bons, profissionais qualificados que realmente querem vir para Pitanga. E eu fazia alguns questionamentos aqui para o Fabrício, que é o da saúde e realmente conhece dessa matéria, do porquê realmente dessa barração de alguns profissionais que vêm para cá e acabam não ficando, porque de repente as portas do hospital acabam se fechando. E eu não vou aqui criticar a instituição São Vicente, a instituição é nossa e nós temos que valorizar ela sim. Mas a forma como realmente são barrados esses médicos, eu tenho certeza absoluta que um dos motivos é não querer partilhar as IH. Porque cada profissional que entrar ali dentro do São Vicente, que atender, que realizar os procedimentos, vai ter direito nas tal de IH. E nós sabemos que cada IH hoje é quase R$900, são cento e poucas IH que vem para Pitanga, né? Claro que é por procedimentos ali, mas eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida, que eu acho que tinha que conversar com a direção do hospital, de forma, eu acho que bastante efetiva, porque conversas e boatos não adianta mais, para realmente deixar claro essa questão das IH. Por que realmente que profissionais vêm para Pitanga, ficam 1, 2 meses e vão embora? E eu já tive a oportunidade de conversar com um profissional, e este me falou que começou a fazer plantões, começou a trabalhar, e começou realmente a ser bastante procurado. E nessa de ser bastante procurado, realizava vários procedimentos e tinha uma participação nas IH considerável. E realmente essa pessoa acabou sendo descartada e foi embora. E era um baita de um profissional. Então eu acho que é uma questão para ser levantada junto à direção do hospital, da forma realmente como eles fazem essa divisão das IH e do porquê que elas não podem ser partilhadas entre outros profissionais que têm interesse em vir prestar serviço aqui no município de Pitanga. Vereador Gilson, mais uma parte rapidamente. Só nesse campo da discussão do vereador Agnaldo, a IH, o vereador Fabrício pode esclarecer, mas parece-me que são os atendimentos de internação hospitalares, né? internamentos hospitalares. E a informação é que são 150 mil reais. E aí, infelizmente, alguns profissionais chegam aqui, querem constituir família aqui e, lamentavelmente, ninguém sabe por que são barrados na saúde de Pitanga. Só então vou deixar para passar para outra conversa. Só me ajudar a expressar. Me permita? Concurso público de médico, a R$1.800 por médico 20 horas, não vão entrar em concurso nunca na vida. Eles vão pegar e vão querer ser contratado. Porque ninguém, nem médico vai ficar 20 horas por causa de R$1.800. Só uma parte, Fabrício. O concurso é 1.800, não vem, assim como não vem a R$5.000 também. Nem 10. E isso é coisa concreta. São concursos que são realizados nos municípios da região central. Nem a 10 vem. Bem, pessoal, para finalizar, só vou deixar uma pergunta aos companheiros vereadores. Se uma apendicite estuporada, nós precisar, o povo de Pitanga, não o Edilson Vaz, não o vereador Fabrício, precisar de fazer a cirurgia, que já ficou de manhã até a tarde, e não abrir essa UTI, esse campo de leito, fora, essa pessoa vai morrer? Ou vai ter que chegar com R$3.500 e pagar lá? Fica essa pergunta no ar. Também falando, mudando o hospital, mas é uma coisa quase igual, um caos, como diz o Luiz Mato, o nosso Banco do Brasil. O que vem de pessoa reclamar para mim aqui na Câmara o atendimento do Banco do Brasil, a demora que está esse Banco do Brasil aí, está impressionante. Se fosse uma, duas pessoas, mas são várias pessoas, você chega lá, tudo bem, agora põe umas cadeiras lá para enganar mais os pitanguenses. Absurdo, eu fiquei esses dias 40 minutos e não tinha muita gente. 40 minutos no atendimento do caixa lá, tem dois caixas, de repente um sai e não atende. O povo fica tipo bobo lá. Então, senhor presidente, mais uma vez, peço para essa casa fazer novamente um ofício, o atendimento mais rápido desse Banco do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Está ali o uso da palavra. Peço a palavra. Concedido, senhor. Senhor presidente, vereadora Olga, vereadores, a imprensa, Rádio Pitanga, Jornal Paraná Centro, público presente, meu muito obrigado pela presença de vocês, que valoriza bastante essa reunião nossa. A questão foi comentada essa semana, a questão sobre o Hospital São Vicente. E então ela gerou polêmica. E hoje acho que eu vim aqui usar essa tribuna para me esclarecer, às vezes, esclarecer não, é tentar ajudar a questão sobre o atendimento, algumas perguntas que o vereador Edilson deixou no ar, em questão, muita gente questiona o hospital, foi questionado, então, mas às vezes tem muitas coisas que a população não passa, e às vezes até o hospital, na verdade, deveria, aos meios de comunicação, passar para a população realmente o que acontece, né? Então, porque fica muito vago, fica muito disque-disque ali, e as pessoas acabam não sabendo o que na verdade acontece. Esse menino, desse André Caldas lá que houve esse problema, foi, a gente sabe, foi, aconteceu aqui no município de Pitanga, mas isso aí eu garanto para vocês que não é só aqui em Pitanga, isso aconteceu no Brasil inteiro, deveria estar naquele mesmo horário, está acontecendo várias tentativas de transferências para cada hospitais ali, mas não é fácil. Central de leitos, uma das primeiras coisas que acontece. Então, o paciente ali, que nem esse, o André, estava lá, desculpa, eu vou até pedir, claro que a família não está, mas eu vou citar o nome dele, aqui eu acredito que eu não vou ofendê-lo nenhuma hora, em questão nem os familiares, mas é porque surgiu esse nome, surgiu esse domingo aí o nome do André, que estava nessa situação ali. Então, central de leitos, a pessoa houve realmente, eu até estava de plantão nesse dia, fui acionado era 8 horas da manhã, 8 e pouquinho, se não me engano, para mim ir até o Hospital São Vicente e realizar um exame para diagnosticar a suspeita apendicite. Fui até o quarto do André, foi coletado o exame de sangue, fiz os exames para a gente ver, é um hemograma, para a gente ver o que, que se realmente há, se tem essa apendicite ou não. Foi feito, realizei os exames, realmente estava alterado o exame do menino. Então, o que, que foi alterado e daí o que, que nós passamos? Então, realmente, Pitanga, naquele dia, eu falo, naquele dia, infelizmente, nosso anestesista, que é o Dr. Wagner, não estava ao município. Como ele estava, às vezes ele faz plantão, que é o município de Guarapuava, daí eu coloco o porquê, às vezes ele está em plantão, a cidadezinha vizinha, então ele estava em Curitiba. Então, na verdade, não poderia realizar essa cirurgia, o Dr. Jair estava no hospital, não poderia ser realizado aqui. Então, tá, o menino foi cair na central de leitos. Central de leitos, como não sei se foi o Carijó ou o vereador Luiz Matos citou, é em Cascavel. É colocado lá. Então, essa central de leitos, o hospital, na verdade, liga, ó, precisamos de uma vaga para uma apendicite para ser suporada em questão de horas. Questão de pouco tempo, pode demorar horas ou até dias. Então, na verdade, a gente, nessa dúvida, é melhor tentar transferir o paciente do que ficar ele aqui. Então, foi tentado, realmente não conseguiu vaga. Essa central de leito de Cascavel lá foi colocado, então, para tentar transferir para Pato Branco, para dois vizinhos, para onde for, não foi conseguido. Daí foi tentado várias cidades, aqui foi em questão Guarapuava não aceitou nem particular, não foi aceitado. Ivaiporã aceitou, pelo SUS não aceitou, particular ele aceitou. Daí me questiono, mas como particular aceita e pelo SUS não há vaga? Meu amigo, nós estamos morando no Brasil. Infelizmente, a saúde nossa está precária. É onde o vereador Carijó aqui falou que realmente nós temos que se dar as mãos sobre a saúde. Vamos colocar de Pitanga e região nossa aqui. Nós temos que sim dar as mãos, que está precária. Não é por culpa do prefeito, do secretário, do hospital, dos vereadores, da população. Não é. Isso aí é geral. Para vocês terem uma ideia, uma cirurgia, o anestesista hoje, foi a questão anestesista, o anestesista hoje, para entrar no centro cirúrgico, para ele aplicar uma anestesia em um paciente, ele ganha com risco total, porque é uma cirurgia, entrou no centro cirúrgico, todo mundo está sujeito a ir a óbito. R$50. O cara colocar toda a sua experiência, todo o seu estudo em cima de uma, no caso, de um paciente, para receber R$50 naquela cirurgia. E se essa criança vai a óbito? Ou o paciente vai a óbito? É R$50 que entra no bolso dele, daqui 90 dias ele vai receber. Então a questão é muito precária. Aí que está na hora, nossa, de sentarmos com todos esses deputados, que está na hora, vamos esquecer questão partidária nessa hora. Essa hora é de nós sentarmos com os deputados eleitos, pegar o Artagão, o Alexandre Cury, o Augustinho Zucchi, o Rossoni, todos os deputados, o Kelsey e os deputados federais, nós íamos até Curitiba e sim, nós brigarmos por essa sede administrativa para vir ao município de Pitanga, senão nós vamos toda a vida ser mercês da saúde no município de Pitanga. Então, com isso alavancado, o pessoal fala, Ivaiporã é melhor, 10 vezes melhor que Pitanga. Realmente é. Mas vão lá em Ivaiporã, veja que a briga dos deputados na época levou sim a regional de saúde e hoje Ivaiporã, vamos dizer, posso falar que 10 ou mais vezes a especialidade de Ivaiporã está melhor que Pitanga. Por quê? Porque lá brigaram naquela época, esqueceram cores partidárias e brigaram, sim, com a sede administrativa, onde eles conseguiram e lá, sim, tem a regional de saúde, onde há um atrativo maior dos médicos, porque hoje, meu amigo, que nem aquele ditado, nem relógio trabalha de graça. Então, os médicos não vêm em questão desse concurso público, R$ 1.800. Qual médico que vem? Ele não vem. Né? Ah, como que Boa Ventura? Tem. O médico lá fica 24 horas. Tá lá, só tem, lá tem 8 mil habitantes. Lá tem um médico que reside lá, ganha seus 15 mil reais, consultório, ele não tem consultório médico para ganhar o seu particular. Não tem. Diferente de Pitanga. Pitanga são 36 mil habitantes. Pitanga hoje é uma cidade já, vamos dizer, desenvolvida, uma cidade grande, né? A gente tem que torcer, porque estou falando grande, mas a gente tem que ter essa expectativa, assim, de uma cidade grande, uma cidade que está desenvolvendo. E a gente, então, o que é? A gente tem que brigar para isso aí. Então, em questão disso aí, eu faço um apelo para nós, vereadores, para os nossos deputados que se elegeram ao município de Pitanga, sim, para nós irmos em Curitiba, brigarmos pela essa sede da região, pela essa sede administrativa, sim, para nós termos essa região, essa sede administrativa, e sim ter a regional de saúde, como a regional agricultura, enfim, daí sim Pitanga é o avanço de Pitanga. Senão nós vamos ter vai acontecer, isso aí aconteceu, meus amigos, em questão disso aí, aconteceu agora, esse final de semana. Mas estava, que nem diz o outro, eu acho que estava até demorando um pouco para acontecer. Mas isso não é culpa, que nem eu falei, não é culpa de ninguém. Todo mundo tem a sua vontade de trabalhar, mas tem horas que é difícil. Em questão disso aí. Vereador Fabrício, me permite uma parte? Toda, eu só quero, eu sou, Vossa Excelência sabe, eu sou um defensor do nosso hospital de Pitanga, que eu digo assim, se qualquer cidadão acontecer qualquer coisa lá, o primeiro lugar que vai lá é ali. Só que eu questiono uma coisa, assim, se tem dois anestesistas, doutor João Batista e esse doutor Wagner, o Batista não trabalha mais? Não. Tá, tinha dois, um ficaria de plantão, um se ausente, mas tem que ficar um plantão. Seria o correto disso aqui, então. Mas então tem que providenciar mais um, porque eu pedi informação, está consta o nome do doutor João Batista. Não, sim, vereador. Então ele faz parte, sim, do quadro da prefeitura, sabe? Mas do Hospital São Vicente, ele se afastou. Ele não está mais atendendo no Hospital São Vicente. Então ele não tem, no caso, a obrigação de atender no Hospital São Vicente. Tá, se nesse dia, me permite, eu quero questionar uma coisa. Para salvar uma vida, um médico faz juramento. Eu nem faria juramento, porque isso aqui eu iria. No meu, eu iria. Agora, será que se ligasse para ele vir, ele não iria lá fazer isso? Não, foi ligado. Foi ligado para ele e ele iria lá, sabe? Mas ali há um desentendimento, tá? Entre os profissionais. Tá? Não sei, entre eles não... Não sei o que tem. Então, não, a briga de cachorro grande mesmo. Não, eu não sei o que é em questão, isso aí não vou entrar em mérito, que eu não sei, não posso falar, eles que estão ali. Então, eu sempre falo assim, então, eu acho que, depois disso aí, eu com a conversa com o secretário de saúde, com o próprio prefeito, e foi dado essa condições de ter essa parceria, questão de hospital, e os próprios médicos que fazem parte do quadro do município de Pitanga, para sim ter essa parceria. Se aqui eles não querem, vamos atrás de outros, assim vai criando uma questão de a gente tem, na verdade, é ali o que foi colocado. Foi colocado que Pitanga precisa de ir atrás de médico. Então, o prefeito, na verdade, colocou à disposição, o próprio secretário, o próprio hospital, porque não é fácil. A gente trabalha ali dentro do hospital, a gente vê, a gente passa por N situações, né, e o hospital ali tem quantos anos ali, quantas vidas já foi salvo. Claro que perfeito a gente não é, o hospital não é perfeito, né, tem horas que dá, só pifa, tem horas é complicado. Mas em questão disso aí, eu acredito, se nós termos essa união e ter essa briga em questão da sede administrativa, eu acho que Pitanga vai ter um avanço muito grande na questão de saúde. Questão que foi colocada aqui, questão da parte Coamo. Eu vejo essa parte da Coamo no município de Ipitanga. 31 anos de Coamo no estado, no município de Ipitanga. O entreposto nosso de Ipitanga são 810 associados que fazem parte da Associação Moroense daqui, dos 60 mil hectares que ela abrange aqui. Eu acho, em questão da Coamo, se vocês pegar a agricultura antes da Coamo e após a instalação da Coamo, eu acho que Ipitanga melhorou muito, porque eles trouxeram a tecnologia, eles trouxeram o avanço sobre a agricultura do município de Ipitanga. Tem depoimentos de agricultores, em questão disso aí. Chegou épocas, antes da instalação da Coamo, antes de vir a tecnologia, tinha pessoas que colhiam 30 sacas de soja no município de Ipitanga. A Coamo veio, se instalou, e hoje está 31 anos. Hoje tem pessoas que colhem a 150 sacas de soja, já teve 150 sacas de soja que foi coletado. E nós, hoje, somos o nono colocado na questão do milho, do entreposto, de todos os entrepostos da Coamo. Questão do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso, onde a Coamo abrange a sua parte. E o décimo lugar em soja. Então, eu acho que a questão que eles trouxeram a tecnologia para a nossa cidade, porque foi a primeira cooperativa que se instalou no município. Me permite? Toda, Bruno. Já quando ela pegou, já tinha uma outra cooperativa, que não foi no meu tempo, eu cheguei aqui, o barracão lá era inflado, quando veio. Era uma lona. E eu ajudei essa questão da Coamo aqui. E eu acho que a Coamo é bom, eu não estou dizendo que não. Eu acho que é bom. Agora, a tecnologia avançou no mundo inteiro. Agora, o que eu estranho e acho, aí não estou dizendo que a culpa não é da Coamo, aqui tem uma questão de política, realmente a senhora tem razão. Tinha uma época que os agricultores colhiam 6 sacos de milho, sobrava. Hoje eles colhem 300 sacos de milho, paga a colhedora, o frete, vai fazer as contas, zerou tudo. Daí não é culpa da Coamo, aí é culpa da política agrícola do governo. Não é verdade? É estranho isso. Daí é estranho. Então, veja bem. Hoje você colhe 150 sacas de soja, 120 de média aqui, porque estou bobeado, não sobra nada para ele. Vira tudo em zero, nota zero. Então é complicado. Agora, que a Coamo tem tecnologia, avançou, progrediu, você não tem dúvida. Isso aqui ninguém duvida. Eu também acho. Só que nós reclamamos aqui, o que nós queremos dar o tom, que a Coamo tem que investir, que nem na questão dos automóveis, dos veículos, dos caminhões, de investir um pouco mais aqui em Ipitanga. Isso aí realmente é verdade. Obrigado, a parte. Vereador, tem mais 7 minutos. Obrigado. Vereador Fabrício, sua parte, vereador, por gentileza. Primeiro, parabéns pelos dados levantados, 810 associados, nono colocado no Paraná, entre Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais, no milho, décimo colocado entre posto. É claro que a Coamo tem a sua contribuição positiva, isso é muito óbvio. Com relação à tecnologia, aquilo que o vereador Carijó falou. Mas nós temos também outras empresas aqui que talvez pudessem tomar o mesmo caminho e, no entanto, não tomam. Então, é óbvio que a Coamo tem o ponto positivo, isso é muito óbvio. A pergunta é que se faz, será que com esse ranking de nono e décimo, milho e soja respectivos, não dava para dar um pouquinho mais de incentivo, ou um incentivo aqui em Ipitanga? A informação que tenho, caso Vossa Excelência tenha esses dados também, é que o faturamento do último ano passou a casa dos 4 bilhões de reais. Então é essa a pergunta. Será que não tem como algo a mais aqui na cidade de Pitanga da Coamo? Essa é a pergunta. Mas é claro que ela é importante. Tanto é que a informação de alguns agricultores é que a Coamo e o Banco do Brasil são as melhores saídas para o produtor no que diz respeito a empréstimos, a viabilizar recursos e tudo mais. Mas será que não dá para investir um pouquinho mais aqui em Pitanga, vereador? Pergunta, Fabrício, para o senhor responder junto, de repente, para nós, nós passar, colaborar com a excelência também. A Coamo tem 22 mil sócios, tem 5 mil funcionários. Ela tem um funcionário para cada 4 sócios e meio. São uns dados interessantes. Obrigado. É, que nem o entreposto nosso aqui, eu falo nosso porque é do município de Pitanga, né, está instalado aqui. Questão, são 99 funcionários que tem aqui. Todos eles residem no município de Pitanga. Todos eles, ali. Eles têm, só para ter uma ideia, o que foi passado, o que gera de impostos para o município de Pitanga. O valor agregado em 2007, 2008, 2009, 36 milhões foi colocado no município de Pitanga. Então, para ter uma ideia, como que é feito. O ICMS de 2007 foi passado R$ 802 mil. Em 2008, R$ 679. Em 2009, R$ 667 mil. E sem contar que tem as sobras, né, todo ano, se não me engano, todo dia 15 de final de ano, dia 15 de dezembro e dia 15 de fevereiro, repassam essas sobras. Eles fazem duas parcelas que falam lá. Em questão dos carros, também tem horas que a gente vê ali, eu entendo a parte, às vezes, a preocupação de alguns, mas eu achei um dado interessante da Coamo. Achei até, vendo ali, em questão, o que eles gastam. Isso aí é onde acho que o vereador Luiz Matos citou nessa hora, que todos os veículos, a frota deles são abastecida fora do município de Pitanga. Aonde que não há, que não é questão, todos eles abastecem no município de Pitanga, nos postos do, ali. E você veja só, é uma questão da gente às vezes pensar, será que o IPVA da frota da Coamo, que onde eles têm 10 carros pequenos, 4 caminhões e 2 retas escavadeiras dentro do município. Eles gastam no total, até de hoje, R$ 137 mil, aonde estão espalhados. E R$ 95 mil desses 397 gastam em gasolina no município de Pitanga. E o restante é para manutenção dos carros, aonde eles gastam nas oficinas do município de Pitanga. Né? Então, a Coamo, na verdade, para a questão dos produtores, eles gastam bem aqui no município. E eles até têm mais uma. Eles fazem, a gente vê aquela própria Copa Coamo, que é ótima. Você vê ali os agricultores brincando com a bola, chutando. E onde Pitanga, acho que nessa última Copa Coamo, judiando a bola. Então, a Coamo também, o gasto que tem no município, eles investem também em vários atrativos no município de Pitanga. Senhor presidente, obrigado. Peço a palavra, senhor presidente, antes de encerrar, eu não vou usar a palavra, coloquei ao presidente aqui que eu cederia até 5 minutos, se fosse possível, do meu tempo. Só fazer uma colocação com relação à questão da Coamo. Eu escutei o Matos, escutei a tua pessoa, mas eu acho, ainda me causa estranheza, na verdade, não só a Coamo, como o Banco do Brasil, e aqui nós não vamos deixar de valorizar aquilo que a Coamo tem feito pela Pitanga, a gente sempre procura valorizar, mas a gente acredita, sim, que a Coamo realmente poderia fazer mais, Fabrício. Se você for analisar o que é a cooperativa, e você pode fazer uma analogia, utilizando o Banco do Brasil, que é uma instituição pública, cujo objeto deles, cuja finalidade não é gerar lucro, gerar riquezas, não, é contribuir para determinada classe, um determinado objetivo, às vezes filantrópico, mas que não que seja o lucro. A Coamo, o que é a Coamo? É uma cooperativa, é a união de esforços, de pessoas, para realmente fazer com que determinada classe possa progredir. E nos seus estatutos está lá que o principal objetivo dela não é gerar lucros, não. E a gente realmente não vê aqui em Pitanga, eu vejo o gerente Coamo, que acho que é gerente Coamo, né, que está aqui, eu não vejo assim realmente um trabalho, vamos pegar no campo social, um trabalho grande realmente. Nós vemos aqui alguns cursos de artesanato, curso de alimentos, alguma coisa assim, mas não vemos de repente um trabalho junto aos nossos idosos, junto às nossas crianças aqui, um incentivo a essas pessoas. E fica de repente tudo a cargo do poder público. Os lucros realmente são imensos da Coamo, assim como foi do Banco do Brasil, que é o maior lucro entre os bancos no Brasil, e que não deveria ser isso. Esse dinheiro realmente se ganha, deveria ser investido na própria população. A Coamo, acho que tinha que investir mais no nosso município. Eu não estou fazendo nenhuma crítica aqui à Coamo. Nós valorizamos tudo aquilo que ela faz de bom para o nosso povo, principalmente para os nossos agricultores. Mas é fundamental que a Coamo venha para Pitanga, coloque aqui uma indústria. Eu passei por lá hoje, vi a grandiosidade daqui, do que é a Coamo lá, o movimento que tem lá, e eu não tenho os números exatos, mas posso dizer que grande parte daquela riqueza da Coamo são com sementes, são com suor dos nossos agricultores, do povo aqui de Pitanga. Nós vamos valorizar sim a Coamo, mas vamos pedir a Coamo para que aumente invista aqui em Pitanga, para que ajude a industrializar a Pitanga, para que possa gerar mais empregos aqui. Os empregos que são gerados aqui são bons, mas perto da estrutura, daquilo que a Coamo leva da Pitanga, é muito pequeno. Eu acho que Pitanga faz muito mais pela Coamo do que a Coamo está fazendo hoje pela Pitanga. Então eu peço ao gerente da Coamo que está aqui, aproveitando todos os vereadores, o interesse de todos os vereadores e todo o povo pitanguense aqui, das entidades organizadas ou não, tem aqui representante da associação. Eu acho que todos nós temos interesse realmente que a Coamo cresça ainda mais, mas que cresça fazendo com que Pitanga cresça, com que o povo de Pitanga cresça. Absolutamente nenhuma crítica que queira desmerecer tudo aquilo que vem feito por Pitanga. Mas que é pouco, Fabrício, se você for fazer a leitura, e eu acho que tem em mãos, da relação das atividades sociais, nós veremos que muitas atividades sociais delas, eles têm implicitamente vinculado o próprio interesse da Coamo de com que realmente possa realmente fornecer uma alavanca maior para que de repente a produção possa ser maior, para que a Coamo possa comprar mais também. É um direito, está certo, correto. Mas o trabalho social mesmo específico, nós não temos aqui em Pitanga. E eu colocaria, gostaria de colocar essa sugestão das nossas crianças aqui em Pitanga. O Conselho Tutelar estava até aqui, está aqui o representante do Conselho Tutelar, que vive com uma dificuldade muito grande lá, com falta de recurso e que depende só do poder público. Quem sabe a Coamo pode estar aqui auxiliando o Conselho Tutelar de Pitanga, para que realmente eles possam desenvolver um trabalho melhor. A estrutura deles é aquela que o município pode oferecer, mas que não é suficiente e necessária para atender todos os reclamos que nós temos aqui em Pitanga. Então, Fabrício, eu acho, na verdade, que nós temos que defender a Coamo, assim como temos que defender o Hospital São Vicente, mas temos que também exigir uma participação maior deles dentro do município de Pitanga, até porque o município participa em muito das riquezas que eles vêm obtendo a nível, assim, em geral. Obrigado, vereador Aguinaldo, pelas suas colocações. Eu até acho que acredito, nem está vendo o gerente da Coamo aqui, tem questão de nós chegarmos, fazermos uma visita a ele, ou até ele vir até a Câmara um dia, e ele, para a gente colocar essas ideias, né, acredito que a Coamo deve estar... Posso abusar mais uma vez? Toda. Até, seu gerente, nos permitir, do Poder Legislativo aqui, através da sua assessoria, com entidades realmente que tenham conhecimento de determinadas matérias que nós poderemos estar aqui, sugerir, de repente, de junto com o Poder Executivo, Legislativo, entidades do comércio aqui, associações, fazer, de repente, verificar, diante das nossas necessidades, qual seria, de repente, o projeto social que nós poderíamos fazer e estar encaminhando a Coamo para que o Coamo possa analisar e pedindo já de antemão que analise com carinho isso aí. Eu colocaria essa sugestão aqui para os membros deste poder aqui, para a associação que está aí representada, enfim, para todas as demais população, a imprensa que está aqui, para que, de repente, nós pudéssemos fazer um projeto em conjunto e encaminhar a Coamo para que a Coamo possa realmente ajudar mais o povo de Pitanga. Então, eu acredito também, vamos sentarmos e conversar com a direção da Coamo e a gente ir até lá conversar com eles ou eles virem até aqui para nós darmos essa ideia até aos diretores da Coamo. Presidente, obrigado. Está livre o uso da palavra. Ninguém mais quer fazer uso da palavra, passamos para a hora do dia. Matéria da ordem do dia. Em primeira discussão e votação, o substitutivo do projeto de lei ordinário número 37/2010 altera dispositivo da lei municipal número 1157 de 28 de setembro de 2003 e da outras providências. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinário número 43/2010, define obrigação de pequeno valor atendendo ao disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 100 e artigo 97 do ato das disposições constitucionais e transitórias, ambos da Constituição Federal, com relação à inclusão dada pela emenda constitucional número 62/2009 da outras providências. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 6/2010, concede título de cidadão honorário. Em primeira discussão e votação do projeto do decreto número 1/2010, declara vago o cargo de vice-prefeito. Estas são as matérias da ordem do dia. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 37/2010, em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. O executivo realmente nos mandou aqui um projeto de lei, eu acho que foi até a pedido da secretária de promoção social, para que fosse alterado a questão da representatividade aqui do Conselho dos Idosos. Estava se excluindo aqui a questão da Secretaria da Indústria e Comércio. As razões, elas são próprias lá da Secretaria. E em substituição, eles encaminharam aqui um representante do Centro de Convivência Nossa Senhora Aparecida. Nós tivemos a manifestação aqui da nossa assessoria, do nosso jurídico, pela não possibilidade de apreciação desse projeto, porque estaríamos retirando um órgão governamental e incluindo um programa dentro da Secretaria de Promoção Social. Então, a gente resolveu apresentar um substitutivo, e nesse substitutivo a gente colocou aqui dois representantes do órgão governamental. Então, a razão desse fato é que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação acabou apresentando esse substitutivo, o qual nós pedimos aqui aos membros desse poder aprovação. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifeste levantando. Aprovado. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinário número 43/2010. Em discussão. Peço a palavra novamente, senhor presidente. Esse projeto aqui, na verdade, ele tem uma certa complexidade, porque trata realmente dos precatórios, aqueles valores que têm que ser pagos em razão de discussões jurídicas que houve. E nós temos aí uma emenda constitucional, conforme a própria justificativa do projeto vem aqui, pedindo, na verdade, para que nós aprovemos este projeto, para que dentro deste valor, que chega até o teto do INSS, que o vereador Carijó me passou, que cria R$ 3.467,40, não tenha, na verdade, que obedecer uma ordem cronológica de pagamento. Que dá aí cerca de, sei lá quanto salário dá R$ 3.467, eu não tenho esses cálculos de cabeça. Caso nós não aprovemos, na verdade, vai se aplicar aquilo que a lei maior fala. Quase vai... sete salários. A não aprovação implicará na aplicação do valor estabelecido pela lei superior, que seriam os 60. Então, assim, com a aprovação disso aqui, o município poderá, dentro desse patamar, não obedecer aquela ordem cronológica de pagamento desses precatórios. Até porque, normalmente, esses valores mais baixos são de quem mais precisa e tem pressa de receber do poder público. Até o poder público tem aquela fama, na verdade, de muitas pessoas não gostam de negociar com o poder público em razão da demora dos pagamentos. E o precatório é muito maior, uma discussão jurídica aí, a gente sabe que se estende por anos e anos. Então, eu peço a Vossa Excelência aqui que aprove este projeto. Eu peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Eu concordo, voto favoravelmente, porque realmente é verdade. Às vezes, aquele que tem um valor bem menor para receber tem que esperar, porque o outro que tem um valor bem maior tem a vez primeiro. Então, eu acho correto. Em discussão ainda, eu sou do voto favorável também e parabenizo pela iniciativa, porque vai agilizar. E aqueles chamados, entre aspas, pequenos vão ter os mesmos direitos que os maiores. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinário número 6/2010. Em discussão. Só se fosse possível fazer a leitura do que nós, para quem e da justificativa desse projeto. Eu já assinei na comissão. Secretário, já faz a leitura, vereador. Entendeu o seu pedido. Projeto de Lei número 6/2010. Concede título de cidadão honorário. Fica concedido o título de cidadão honorário à senhora Tânia Maria Mara Gabriel Costa, pelos relevantes serviços prestados ao município de Pitanga. Passo da Liberdade, 14 de outubro de 2010. Luiz Assir Matos, vereador. Peço a palavra, presidente. Concedido, senhor. A documentação, vereadores, deve ser entregue amanhã à assessoria da casa. E peço que Vossas Excelências votem favoravelmente em virtude dos vários municípios que receberam atendimentos pelo Núcleo Regional de Educação do município de Pitanga. Vários dos programas que foram desenvolvidos pelo núcleo. É bem verdade que talvez com algumas dificuldades, mas muitos programas foram desenvolvidos. Eu acredito que amanhã toda a documentação e a justificativa no papel material deva ser entregue. Peço para que todos votem favoravelmente à concessão dessa honraria tão importante para aqueles que trabalham pelo município. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Na verdade, uma das coisas mais difíceis que tem aqui é você votar contra um projeto dessa natureza. Porque até fica transparecendo que é uma questão própria e particular do vereador que vota contra. Eu assinei na comissão ali, até no momento estava assinando o vereador Calijota, fez alguns questionamentos, mas a única coisa que eu coloco aqui, vereador Assir Matos, veja bem, nós concedemos aqui, em uma sessão aí solene, para o policial Aldinei, Vossa Excelência participou da homenagem, por um trabalho realmente que ele fez, eu digo assim, até extra função dele, sem qualquer tipo de ganho extra, um trabalho extremamente humano junto às nossas crianças, junto aos nossos jovens, que era de combate às drogas e à violência. Esse projeto em si, como é a primeira votação, eu acredito que Vossa Excelência estará trazendo na próxima sessão os fundamentos necessários para que nós possamos realmente estarmos votando diante de serviços relevantes prestados, não diante de funções próprias do cargo. Eu acho que uma pessoa receber um título, ela tem que fazer algo a mais. E esse algo a mais tem que vir de encontro aos interesses da população. Eu acho que simplesmente precisa exercer a chefia de um núcleo e fazer aquilo que está mencionado pelas regras do Estado, nós não estaremos fazendo, ela não estará fazendo absolutamente nada que não seja das funções. Nós não temos hoje aqui no projeto subsídio para dizer realmente que há serviços extra função delas, com notoriedade e que sejam capazes de fundamentar este título tão nobre que uma cidadã possa receber aqui no município de Pitanga. Pois não, está com toda a razão, Vossa Excelência, e vamos para a segunda discussão. Acredito que a matéria será aprovada sim, até mesmo porque a relevante e muito bem fundamentada homenagem que nós tivemos do soldado Aldinei, o soldado Aldinei por si só recebeu o apoio e sobremaneira do Núcleo Regional da Educação, é extra função da chefia do Núcleo Regional da Educação, não só na cidade de Pitanga, mas em outros demais municípios. Parabenizo mais uma vez Vossa Excelência pela indicação do soldado Aldinei e os trabalhos, com certeza, que foram realizados pela chefia do Núcleo Regional da Educação, fugindo muitas das vezes do papel de simples, fisicamente falando, chefe de um núcleo, mas acima de tudo de finais de semana, feriados, estudos de cronogramas de aula, trabalhos realizados pelo próprio ProERD e outros trabalhos também que foram realizados pela escola. Na próxima sessão, Vossa Excelência terão toda a documentação e, por certo, votarão em virtude da materialidade pela aprovação do projeto. Obrigado. Presidente, eu pedi novamente a palavra e vou frisar aqui novamente que eu votarei favorável, condicionado a isso. A questão do núcleo, valorizar o Valdinei, eu acho que é uma obrigação isso aí. É alguém que fez um trabalho que poderia ser até do núcleo. Eu acho que o que o núcleo fez em valorizar o Valdinei não fez mais que a obrigação. O Valdinei, sim, tinha que ser homenageado também pelo Estado, pelo núcleo de Pitanga, por um trabalho espetacular que esse policial faz em Pitanga. Então, Eu tenho certeza absoluta que essa não é a justificativa para nós votarmos aqui, vai vir essa justificativa e nós vamos analisar e estaremos votando na segunda discussão que nós teremos aqui. Hoje nós não teríamos, Matos, em razão, nós estamos fazendo aqui um compromisso com você de votar nessa primeira sessão favorável, eu estou falando, me perdoa os demais vereadores, por mim, um compromisso com você de votar hoje favorável diante da tua palavra que estará fundamentado para a próxima sessão. Então, eu acredito muito na sua palavra, acredito que os fundamentos serão relevantes, suficientes para que nós possamos realmente conceder esse título por trabalhos relevantes prestados ao município de Ipitanga. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado por maioria de votos. Primeira discussão e votação, projeto de decreto número 1/2010. Em discussão. É um dos projetos talvez mais difícil de votar, né? Que é deixar vago um cargo que era ocupado por um grande cidadão pitanguense, que era o Rogério Schmidt. Eu acho que toda essa Câmara já teve a possibilidade de discorrer sobre o que era o Rogério Schmidt, sobre aquilo que ele representava ao povo de Ipitanga, principalmente aos agricultores, e é uma pena, eu digo uma pena, uso um termo até não técnico nesta sessão, para justificar um voto tão difícil de fazer, que é, primeiro, o município perder um vice-prefeito. Segundo, perder um grande cidadão pitanguense. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Realmente é difícil. O município de Pitanga teve uma perda do seu vice-prefeito, que partiu sabido, para outro muito jovem, não tinha nem completado ainda, 55 anos de idade. E realmente, mas é a lei que tem que ser posta aqui, que hoje, num caso vacância do cargo, quem assumiria seria o presidente da casa, com a vacância do cargo do vice-prefeito. E realmente a gente vai votar isso aí, porque faz parte e a lei, e nós temos de cumpri-la aqui, mas realmente Pitanga perdeu um grande cidadão, que lutou, que atendia muitos agricultores, seu escritório de assistência técnica, e divergências políticas à parte, que todo meio político existe, divergências políticas existem, mas na vida pessoal e na forma que aconteceu, todo mundo fica lamentando, foi uma grande perda que o município de Ipitanga teve. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu acho que, vendo, eu acho que até essa pedir dispensa da segunda votação sobre esse decreto número 1/2010, que declara o vago cargo do vice-prefeito do município de Ipitanga. Senhor presidente, só para complementar o que o Fabrício colocou aqui, até por uma questão própria previdenciária dos dependentes do Rogério, cuja exigência parte do INSS aqui para que realmente eles possam fazer junto ao nosso INSS dos benefícios a que tem direito, que seria no caso aí pensão por morte, entre outros aí que eles estão discutindo lá. Coloque em votação o pedido do vereador Fabrício, a dispensa da segunda votação. Não, tem que votar a primeira para depois, depois fazer. Vou colocar, então vou colocar a primeira votação e já em seguida já coloca a segunda votação dispensa. Em votação. Bom, com certeza todo mundo vai votar favorável, né? Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Igual coloca-se o pedido do vereador Fabrício, já dispensa a segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado. Passando para as explicações pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos por uma única vez para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. 3 minutos, senhores vereadores. Nada mais havendo, encerra a sessão, convocando a outra para o dia e horas regimentais. Thank you. Ah? Ah?